Seção 8. De Fábulas de Esopo, volume 1. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. O Cão e a Ovelha, de Esopo. Demandou o cão à ovelha certa quantidade de pão, que dizia haver-lhe emprestado ou dado na sua mão em depósito. Ela negou havê-lo recebido. Dá ao cão três testemunhas, convém a saber, um lobo, um buitre e um milhano, os quais todos já vinham com o cão subornados e apostados a jurar em seu favor, como com efeito juraram, dizendo que eles viram receber a ovelha o pão que se lhe pedia. Vendo a prova, a condenou o juiz a que o pagasse, e como ela não tivesse por onde, e foi forçado a tosquear o velo, e vendê-lo ante tempo, do que pagou o que não comera, e ficou nua padecendo as neves e frios do inverno. Moralidade. Parece que já, no tempo que Esopo compôs essa fábula, adivinhava o que hoje passa em muitos lugares, onde roubam aos pobres e fracos as honras, e fazendas, com falsos testemunhos de homens desalmados, conjurados para roubarem o alheio. Que em nenhum lugar, contra bons homens e ovelhas, faltam lobos e milhanos que os dispam e lhes chupem o sangue. Findi. O Cão e a Ovelha.